gosta de dar dízimo. Vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido. Um certo Herodes, meu irmão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nobre do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou o Vando de Freitas. Aê, Vandrinho, beleza? Cara? Errado, dois semana. Louco, ei, caralho. Dois louco, hoje vai ser bom. Clima natalino. Que é de bom aí, Evandro? O que você tem feito de bom? Que é de bom é a sua surpresa ao ver o painel do meu carro brasileiro aqui. Na nossa conversa em caralho, off. Caralho, pois é, a gente em off tava conversando sobre instalar um negocinho Bluetooth no carro. Sim. Eu acho, eu não sei se eu fui influência nisso, Evandro, porque eu odeio fio e eu sempre fui partidário. Mas confesso que eu comprei um fone parecido com aquele que você indicou recentemente. Como é que é? Confesso que eu comprei um fone parecido com aquele que você indicou recentemente. Ah, aquele Meizu EP51, exatamente, né? Exatamente, cara. A melhor coisa da vida é fonezinho sem fio, hein, mano? Porra, pode crer, mano. Depois você se acostuma. No começo, a reação que a galera tem no começo é: ah, mas vai ter mais uma coisa pra recarregar e tal. Mas isso é a realidade do século XXI, mano. Tudo você tem que carregar, até os nossos livros. Os caras assistem o Black Mirror e acham que aquilo é tudo que não carrega nunca. Que as paradas funcionam tudo sem bateria. É, mano, eu acho assim, pra mim, você não precisar ficar prendendo a sua cabeça a um negócio que tá no seu bolso, vale a pena eu ter que carregar. Porque, tipo, meu headphone, né, aquele que eu recomendei no meu site, vou até botar o link aí embaixo caso alguém esteja curioso. Ele é bonitinho, ele é bacana. A bateria dura, assim, o uso normal que eu dou a ele, mais ou menos 4 dias, né? Tá bom pra caralho, isso é louco. Uma hora por dia, né? Porque como eu dirijo, eu não ouço tanto no headphone, né? Eu ouço o headphone quando eu tô no trabalho, na folga e tal. Então pra mim tá de boa, cara, porque eu odeio... Cara, outro dia, eu tava com fone de ouvido. E pior que os efeitos nocivos do fone de ouvido ficam pior quando você se acostumou com o fone sem fio. O que que acontece? Outro dia eu tava na cozinha, cozinhando, fazendo alguma coisa, e eu tava com o fone com fio, porque eu tava carregando meu Bluetooth antes de sair pro trabalho. E aí eu simplesmente viro e saio da cozinha, mano. Caralho! E o celular no balcão, mano, da pia. O celular sai voando, mano, porque você perde o costume. Você acostuma, pode crer. De que a sua cabeça tá presa, tá ancorada a algo... É muito sem sentido, cara. Tá igual um presidiário, né, mano? É, aquela bola do desenho animado, que é bola... A bola de ferro, pode crer. Bola de ferro. Pois é, mano, depois que você se acostuma... Que, assim, eu deixo o celular carregando o dia inteiro em casa e fico com o fone de ouvido, tipo, arrumando a casa, cozinhando, dando uma cagada e com o headphone, entendeu? E ele é pequenininho, ele é leve, você bota... Leve, pô, isso que eu achei foda, mano. Pois é, eu tenho vários outros headphones Bluetooth, eu parei de usar por quê? Porque eles são aquele grandão que não é flexível. Então, se eu tô na rua, quando eu parei de ouvir música, eu tenho que deixar ele pendurado no pescoço o tempo inteiro, eu fico... Sabe o cara que sofre um acidente e o cara bota... Aquele bagulho de caixa, exatamente, cone da vergonha que chama? Sim. Pois é, por mais que eu goste desses headphones assim, eu deixo eles mais como sobressalente, deu pra usar na casa. Porque quando eu chego no meu destino, tô indo no shopping, por exemplo. Chego lá, inclusive eu tenho que ir no shopping hoje. E aí eu tenho que ficar com o negócio do pescoço, mano. Eu me sinto imobilizado, então não, foda-se, comprei esse aqui. Esse é o esquema, porque ele é pequenininho, você bota no bolso e já era, mano. E cara, e sobrecarregar o futuro? Futuro Black Mirror vai ter o quê? Sei lá, uma gaveta por indução já, tá ligado? Bateria, você joga tudo lá dentro. Você vai dormir, você joga o celular, tablet, tênis, o caralho que você tiver que precisar carregar, relógio, tá ligado? Muita gente hoje em dia tem smartwatch na vida aí. Ô, não era pra falar isso do programa não, mano, vamos patentear isso aí, porque isso seria uma ideia sensacional. Fala que não seria foda, você abre a gaveta, vai dormir junto com as cuecas, você joga tudo lá. Aí você acorda com o dia, tá tudo carregadinho, 100% bonito. É, não tem que plugar a porra nenhuma. Cara, eu odeio fio, brother, eu odeio fio, mano. Essa que é a verdade, eu odeio fio, mano. Você que tem que plugar o negócio no celular. Esse cabo novo do iPhone, ele já facilitou um pouco, porque não sei se você usa iPhone, Evandro, ou não? Não, Androidzão da massa. Então, o cabo do iPhone, que chama Lightning, ele você pode plugar de qualquer jeito, entendeu? Você pode de cima pra... Eu não sei nem como explicar. Sim, eu tenho esse cabo no iPad. Pois é, você tem um iPad, então você sabe como é que é. Você conecta em qualquer orientação. Isso já reduziu um pouco a encheção de saco do cabo. Porque antes, cabo USB você já sabe. USB. Né? Não, é foda, porque assim, teoricamente você tem 50% de chance de acertar. Mas não é. Só que, moleque, então, se o cara fizer uma pesquisa, o Atila lá, nosso amigo de nerdologia. Se ele fizer uma pesquisa, pegar alguém, colocar numa sala e falar assim, ó, você vai pegar esse cabo e 100 vezes você vai tentar encaixar ele ali. O cara vai errar 90, tá ligado? Sim, sem dúvida. É incrível isso, eu não sei como é que funciona. E quando a pessoa não manja muito... Uma vez eu vi numa loja, mano, mó dó. Sei lá por que motivo. O cara devia manjar, era numa Casas Bahia. Vendedor Casas Bahia tentando botar um pendrive num rádio pra tocar música, sei lá que merda que eles iam fazer. E o cara tava tentando errado e ele tava forçando pra conseguir encaixar, mano. Caralho, vai quebrar o cabo e o rádio. É, eu falei, mano, não, o pendrive, ele tá tentando pôr o pendrive na USB. Eu, mano, isso vai dar uma bosta, depois vocês vão ter que vender mais barato essa porra aí, porque o cara vai destruir a entrada. Pode crer, mano. Evandro, antes da gente entrar nas nossas notícias da semana, temos um recadinho dos nossos amigos do Promobit. Olha aí, quem escuta todo o ecossistema do podcast que a gente participa, do 99 Vidas... Eu chamaria de Família 99 Vidas. O ecossistema 99 Vidas, Família 99 Vidas, como você queira chamar, já conhece o Promobit, esse nome. Eu quero acesso ao HBD também, né? Sim, os caras estão com... Eles são nossos... Como é que a gente chama isso? Os patrocinadores eu sei, mas eles realmente acreditam em tudo que a gente faz, entendeu? Não, e é maneiro que, cara, eles são ouvintes. E não é RH, tá ligado? Eles conheceram primeiramente lá no 99 Vidas por ser ouvinte. Isso, e depois eles começaram a escutar o restante. É interessante comentar isso, porque muitas vezes a gente tem marcas que se aproximam e você nota claramente que os caras não sabem quem você é, tá ligado? Exato. E com a galera do Promobit, não, porque eles ouvem o 99 Vidas, eles ouvem o MPB, eles entendem o tom da parada. Eles acessam os vídeos que o Easy faz, sim, e tal, sim, isso é muito maneiro, manjam, cara. Eles realmente manjam, entendeu? Você conseguir trabalhar, chega até a dar orgulho, tá ligado? Você conseguir trabalhar com os caras que nem eles, porque, mano, eles são ouvintes. É uma parada brasileira, sabe? É um serviço brasileiro, feito pra brasileiro. Evandro, pra quem talvez... A gente já vai entrar nisso. Pra quem talvez não conheça ainda o Promobit, o que é o Promobit? Cara, o Promobit é uma ferramenta, uma plataforma, né? De como se fosse um repositório de promoções. Então o que que acontece? A própria comunidade alimenta, porque brasileiro que somos, o que que a gente gosta? Entre além de coxinha, além de coxinha. Exato, além de coxinha, caipirinha e sei lá, carnaval, o que uma das palavras que o brasileiro mais gosta é de promoção e de pechinchar. Então a gente até falou lá no 99 Vidas, o cara às vezes você tá pagando um preço que você sabe que é o certo. Só que você vai falar, porra, tem como tirar 5 aí? Tem como tirar 10? E se pagar à vista? Sim, já tem essa negociação, tá, na cabeça do brasileiro. Então o que o Promobit faz? A própria comunidade que acessa o site, o cara vê lá. Ah, eu quero comprar, sei lá, vamos falar de uma parada que a gente consome que é game. O cara, porra, eu queria comprar um novo jogo que saiu. O cara fala, porra, agora tá custando 150. Aí ele vai e cadastra lá. E aí entra o que? A curadoria pra ver, se é realmente uma opção de verdade, e dois... Pra ver se não é o famoso tudo pela metade do dobro, né? E também, cara, pra ver se é de uma loja confiável, porque o que tem bastante na internet também é loja pilantrinha, né? Que o cara poderia muito bem criar, sei lá, a Easy Nobre Corporations, falar que vende game, e aí botar lá um monte de jogo a R$40, tipo o cara bota, mano, Overwatch, tá ligado? A R$40. E aí o malandro compra e toma o golpe, tá ligado? Então... Lá você vai encontrar promoções de loja como Submarino, Americana, Saraiva, sabe? Loja que o cara já conhece, que sabe que vai entregar, que não tem problema. Isso é importante pro público brasileiro, e eu ouço isso com frequência. Sempre que eu falo de comprar alguma coisa em algum local, o pessoal sempre pergunta em seguida, mas isso aí é confiável, essa loja? Não, aconteceu comigo essa semana, Izzy. Eu tá acostumado a tomar rasteira, né? É, brasileiro é foda. Como eu te falei, a gente é um povo festeiro, tal, tá, não sei o quê, mas, cara, desconfiado pra caralho, e tem que ser. Principalmente com internet é foda, porque realmente tem muita lantra, mano. Aconteceu comigo essa semana, de vez em quando eles me mandam alguns links de preço legal de jogo pra botar no Twitter, e aí tinha lá o Gears de novo, o Gears 4 saiu faz um mês mais ou menos, já tava por R$86 lá no Promobit. Aí tinha o Gears e o Forza. Aí eu peguei e postei no meu Twitter. Porra, preço bom aqui, gente, Gears e Forza por R$86. Cara, eu juro por Deus, o maluco veio e mandou assim: site é confiável? Porque é tão barato, às vezes, que o cara já fica com o pé atrás, tá ligado? Sim. Só que era uma promoção do Submarino. É que eles pegam, por eles serem afiliados dessas lojas, eles têm links especiais, eles têm cupom de desconto, entendeu? Então, cara, se você for comprar qualquer parada na internet, não só jogo, o esquema é dar um bizu no Promobit antes. Sim, sem dúvida. Porque lá é separado por categoria bonitinho, então o cara, eu quero comprar um notebook, tem a categoria informática. Ah, eu quero comprar uma TV, tem a categoria eletrônico. Então dá uma olhada que bem 90% de chance de você encontrar o que você está procurando em alguma promoção que foi postada lá, entendeu? E outra funcionalidade ferrada que tem no Promobit, além do lance das categorias, é a lista de desejos. Explica pra turma aí como é que funciona. Porra, a lista de desejos é pra basicamente economizar o seu tempo. O tempo da gente, a gente falou isso aí em algum podcast que a gente grava aí, que o tempo, ultimamente, é aquela... É a unidade... A gente falou recentemente do MPB, porra, que a gente até comentou do filme lá e tal. Sim, do MPB passado. O tempo é escasso, Evandro, a gente faz muita coisa. É maravilhoso, porque tal qual quando o cara faz cocô, é a única coisa que iguala todo mundo, mano. O tempo do Trump, do Obama, é o mesmo tempo que o nosso, tá ligado? Ele não tem mais horas que nós. Exatamente. Né? Então é o seguinte, No Promobit você pode criar uma lista de desejos, né? Que em sites gringos, o pessoal chama, você talvez você conheça isso como a wishlist. Exato. Você cadastra lá uma palavra-chave, por exemplo, iPhone, PS4, um nome de um jogo. Qualquer sei coisa, lá. O cara. Qualquer livro, coisa. O cara quer comprar um livro, sei lá. Qualquer boneca coisa. Da Barbie. Pois é. O que acontece é o seguinte: quando boneca inflável, promoção, tá ligado? Boneca inflável, se você estiver procurando uma promoção, você só não comprou uma boneca inflável ainda porque você não achou uma promoção bacana, a galera do Promobit vai resolver essa treta pra você. Você bota lá o nome, boneca inflável. Quando aparecer uma promoção com essa palavra-chave, os caras te avisam, você não precisa nem ficar alucinado pela internet procurando. Não, deixa na mão do pessoal do Promobit. Isso ajuda pra caralho quando você tá na situação, por exemplo, de jogo que você falou aí. Você quer comprar, mas você sabe que você não é trouxa de comprar no lançamento porque vai estar caro. E também, na às verdade, vezes. Eu fui recentemente, mas tudo bem. Mas aí que tá. Evita. Porque eu não segui o próprio conselho. Exatamente. Exato. Não segui nosso evita acontecer esse tipo de coisa. Aprenda com o meu erro. É um jogo que você pensa assim, porra, eu quero estar aí, eu vou jogar, mas eu vou jogar daqui 2 meses, daqui 3 meses depois que saiu. Você não vai ser otário de pagar R$250 no jogo. Claro que não. Ou sei lá, você acabou de mudar e você sabe que um dia vai ficar com a sua TV liga de 14 lá. Preto e branco ligado na bateria de carro. Se liga, aí o cara vai comprar uma tela plana, 4K, fodida, tela curva, tá ligado? Aí ele bota lá o modelo da TV 40 polegadas. O dia que tiver uma promoção com isso, o Promobit amigo que é, avisa pra galera. Então se for pelo site, ele vai receber um e-mail avisando que ele tem. Ou se for pelo aplicativo, que também é maravilhoso, tem pra Android e pra iOS, vem lá notificação, maluco. Então é hora de correr rápido pra comprar. Exatamente. Os caras resolvem pra você, mano. Você não precisa ficar vasculhando a internet. O meu FIFA foi nesse esquema. Eu sabia que eu ia comprar FIFA, né? Porque eu sou uma puta paga da EA. Aí isso eu coloquei isso aí. Eu coloquei lá, FIFA 17. Isso é o melhor. O Evandro, o cara, ele realmente usa a parada. Ele tá lá, ele... Não, e desde a primeira vez que eles fizeram ação lá com... Cara, eu já comprei. O FIFA 16 foi pelo Promobit. O 17, faz mais de um ano já. O 17 foi pelo Promobit. Comprei um notebook do meu pai usando o Promobit. Eu, o Jurandir e o Bruno compramos o Gears of War 4 por link do Promobit, tá ligado? Então, olha, cara, é até fácil falar dos caras. Porra, o grupo... É, a gente não tá falando dos caras só porque estão pagando. Não, se liga, o nosso grupo do MPB lá dos ouvintes, do Telegram, os caras ficam que nem os loucos. Caralho, isso aqui tá barato. Isso aqui não tá. E, tipo, é legal que não é só parada de games. Os caras, mano, posta link de cafeteira, posta link de máquina de lavar, tinha alguém lá querendo comprar uma máquina de lavar, acho que foi lá que eu vi. E aí o cara, pô, esse link aqui tá bom, não sei o que. Então, assim, como eu falei, é um serviço maneiro que serve pra qualquer coisa. Você tem uma amiga que, mano, sei lá, não, você tem um brother que vai pra academia e toma suplemento. Musculação, pá, só 300. É, hora do show, porra. Mano, lá tem promoção de whey protein, tá ligado? Serve pra tudo, é muito foda. Tudo. Então vai lá no promobit.com.br. E fica nos anais, registra aqui que foi o primeiro parceiro acreditado no MPB, veja você. Olha aí, pode crer. Vamos lá, prestigiem, galera, vamos lá. Galera, e aproveita agora. E Evandro, daqui a alguns dias tem a famosa Black Friday, né? Que no Brasil foi um pouco pervertida, a galera chama de Black Fraud. Mas só que é aí que a Promobit entra pra te ajudar. Exato, pra mostrar qual promoção que é bacana. E, cara, realmente, no começo era muito brasileiro, né? Os caras querendo tomar vantagem de tudo. Mas de uns 2 anos pra cá, melhorou bem. Tem ofertas de verdade, sabe? E o Promobit te ajuda a achar justamente essa, pra você não perder o seu precioso tempo. Então, você tá pensando em sexta-feira comprar alguma coisa, não sabe. Sexta, mano, Black Friday é safada pelo seguinte: o cara sabe que a galera já recebeu o 13º, tá ligado? Ih, pode crer. E aí o cara tem que gastar o 13º, porque o brasileiro não costuma gastar muito dinheiro. Então, mano, agora é hora de você comprar. Você tá aí o ano inteiro namorando aquela parada, baixa o aplicativo, faz o que a gente falou. Coloca na lista de desejos que quando rolar a promoção na Black Friday, você já recebe o avisinho, entendeu? Olha aí. Você não vai ficar que nem um trouxa garimpando. Caralho, meia-noite, quinta-feira, cadê a promoção? E aí você entra no site... Tudo tá... site, aperta o 5. Não, e o site cai, fica lento. Não, porra nenhuma, mano. Porra nenhuma. Promobit.com.br. Exatamente. Mas, Evandro... Sim. Agora que já fizemos o jabazinho que garante as contas pagas... Vamos para as notícias. Vamos para as notícias. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. aí, Evandro, a primeira notícia vindo diretamente da Amazônia, foi isso mesmo que eu tô falando aqui? Sim, cadê? Correio do Amazônia. Manaus. Você aí que acha que lá só e rio? Pois é, não, olha aí, tem gente justiceiro urbano. Porra. Também. Mandado pelo Raf Domingos, @ Raf Domingos, grande abraço, obrigado Raf, por mandar essa notícia pra nós. O que acontece? Mulher vítima de assalto persegue e mata suspeito no bairro São Francisco. A gente já falou aqui de GTA da vida real. São Francisco. Mano, a gente já falou de GTA da vida real pela ótica dos policiais, tá ligado? Ou pela ótica do bandido que tava fazendo bosta. Agora é a vítima a primeira vez. Caralho, a mulher fez justiça com as próprias mãos. Olha aí, o marceneiro Pedro Thiago Sidrome Santos, conhecido como Pedrinho, de 24 anos, morreu na tarde desse domingo após perder controle da motocicleta. O cara era marceneiro, então ele era... O hobby dele era assaltar? Eu não sei, vamos entender aí. Vamos entender. O acidente ocorreu por volta. Ele era um marceneiro e ele cobrava muito caro, tá ligado? Pra fazer as paradas. Aí os caras chamavam ele de ladrão. Ah, ele falou, vamos chamar de ladrão, então foda-se. É. O acidente. Cara, o acidente ocorreu por volta das 16h40 na rua Valério Botelho de Andrade, bairro São Francisco, zona centro-sul de Manaus. Segundo relatos de populares à polícia, Pedrinho teria assaltado uma mulher que saiu em perseguição e derrubou o rapaz que pilotava a motocicleta. Modelo Honda, cor branca, falta a placa. Cara, botaram até a placa, cara, você quer puxar as multas dele aí, ó. Pois é, exatamente. O cara, você tá vendendo uma motocicleta, o cara bota no Google a placa pra ver se alguém já usou pra colocar assaltos. Que foda. De repente a moto tá, sei lá, a moto tá, como é que se diz? Assombrada, mano. Pode ser. Com o impacto, o motociclista perdeu a direção, vindo a colidir com a grade de proteção do Fórum Ministro Hanok Reis. O suspeito, no momento do acidente, não usava capacete de segurança. Tava tudo errado, né? Caralho, o cara tá todo fodido já. Tudo errado, tem a fotinha da moto aí toda estrupiada. A moto e os populares curioso. Ali em volta, né? Sempre tem os populares. Sempre tem curiosos. Um monte de populares. Por que os caras ficam... Cara... Eu também merda, entendo, né, essa parada, mano. Você para pra ver isso quando tem alguma merda? Cara, no máximo, como eu assim? dou uma olhada assim, vira o pescoço pra ver. Sim, o que mas, é, mano, os caras param ali, né, caralho? Os caras param e ficam ali, mano. Tem nada mais interessante pra fazer, não, porra? Claramente não. Ó, a moto caindo. Aí tem a foto aí. A mulher e o veículo que supostamente atingiu a moto. Agora, peraí, para tudo. Supostamente é foda. Como é que a mulher. Eu tô tentando entender, peraí. Não, eu acho que o cara roubou ela de a moto. A veículo que supostamente... Ah, não, peraí, ela tava de... Peraí. E ele fugiu olha com a própria moto. Não, mas tem um detalhe aí que tá sendo ignorado, você tá vendo aí, né? Olha só, ela nessa linha aí, a notícia até agora aparentava que o cara parou pro lado da mulher, assaltou a mulher, subiu na... tipo, sabe como que é? A moto... Tipo motoboy, mas moto ladrão. O cara... Tava com a moto, parou do lado da mulher, sacou o revólver, né, sacou. Sim. O cano, botou no rim ali da mulher, falou, passa tudo, passou, montou de volta na moto, no que ele tava saindo, a mulher de alguma forma alcançou o cara, não sei como, a mulher é o Flash. Mulher é o The Flash. Não, cara, ela não tava de carro, seu louco. Ah, sim, agora ficou claro que ela tava de carro. Porra, derrubou a moto no soco que não foi, né, mano? Na pedrada que não foi. Road rash, de repente ela tinha uma corrente ali. A mulher e o veículo que supostamente tinha a moto não foram identificados pela polícia. Então, basicamente, o cara... Agora eu tô entendendo, o cara passou com a moto, puxou o revólver... Abordou ela no carro. Abordou no carro, falou, passa. Aí, no que ele saiu, a mulher, porra nenhuma... Passa o canário. Meteu o GTAzão. Passa o pneu na sua cara, mano. Passa o pneu na sua cara, filho da puta. Meteu o carro por cima da moto e aí tá aí o resultado. O cara morreu, mano. E ela fugiu sem ninguém ver o que aconteceu. Isso que é bonito. Mano, a parada virou o Velho Oeste. Sim. De acordo com o delegado plantonista do primeiro distrito integrado da polícia, DIP, Jorge Gomes... Cara, já até sei onde você vai. Entendedores entenderão. Filho da puta. Só filho da puta. Vai, caralho. Ai, caralho. Jorge Gomes. As informações repassadas de testemunhas dão conta que o homem havia assaltado a mulher. Testemunhas. Alguém ali, claro, algum desses curiosos ali em volta viu. Os populares. Recebemos a informação de que a vítima teria cometido um assalto, mas não podemos afirmar, já que a principal testemunha não estava mais no local. Mulher foi assaltada, matou o cara. Saiu. Vazou. Ficou por isso mesmo. Vamos solicitar as imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança, CIOPS. Se confirma a participação dessa mulher no acidente, explicou o delegado Jorge Gomes. Familiares do suspeito estiveram no local do acidente. A mãe do jovem, bastante abalada, chegou a declarar que o filho era usuário de drogas. Ó, coisa rara, hein? Normalmente a mãe vai no ratinho e fala, era um rapaz trabalhador, fazia mal pra ninguém. Raramente os caras admitem assim de boa. Por conta do acidente, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, o Manaustrans, foram acionados para controlar o fluxo de veículos na área. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, IML. É legal que todo parágrafo tem a parada, o órgão e a sigla. E aí a sigla. Conforme o delegado Jorge Gomes, nenhuma arma foi encontrada, apenas joias. Ou seja, peraí, o cara roubou, mano. Apenas joias. Isso aí seria joia da mulher? A mulher atropelou pela vingança mesmo? Pode e ser, saiu cara. Fora? Porque ela não foi identificada? Ou peraí, tá difícil, mano. Mas é foda, porque, mano, o cara de moto, na teoria, ele consegue fugir mais rápido do que a mulher de carro, caralho. É, sim, o cara, sei lá, sobe na calçada. Ele sobe na calçada, ele vai contra a mão, ele mete o louco. Cachorro louco, caralho. Motoboy é cachorro louco. Cachorro louco que tá, mano. E mesmo assim, a mulher... Mas a mulher foi mais louca. A mulher passou por cima, mano. Caralho. Manaus é isso aí, mano. Pessoal bravo. Caralho, Manaus, como é o nome daquela série do GTA, aquela Stories, né? GTA não sei o que, Stories. GTA Manaus Stories. Comentários, cadê? Comentário, 214 comentários. Mais óbvio. Certamente alguém vai estar falando do governo. Rapaz, curiosamente, como eu falei, a galera, eu já dei uma passada aqui, realmente exorcizaram aquele fantasma, digamos assim. De falar do PT? De falar do PT. Porque agora que já chutaram a presidente pra fora, mano... Sim, mas eles vão falar bandido bom, bandido morto, você tá ligado? Não, né? Sem dúvida. Isso aí tá embutido no DNA brasileiro, não tem como. Mas... culpar necessariamente o governo, tendo ele culpa ou não, né? Não tô nem fazendo julgamento de julgando esse mérito. Tô falando o seguinte, o pessoal não tá mais tão... Porque eu acho que já conseguiram o que queriam, né, mano? Sim, sim. O máximo que essa animosidade completa contra o governo poderia alcançar, né? É botar o presidente pra fora. Então já conseguiram, então o pessoal já aliviou. Mas aí é um bocado de tem que fazer assim mesmo, passar o carro por cima. Não, tem uma aqui, ó. O perfil chamado Jô, ela comenta Jô Santos. O macineiro, não o ladrão. Você vê que tem dificuldade com a língua portuguesa. E aí o cara, o Nestor responde: depois que morre, qualquer vagabundo vira trabalhador. Mas a mãe nem argumentou isso, né? Só falaram que ele trabalha. Não, os caras do comentário querem tretar, tá ligado? Aí outra mina, Miriam Prado. É, agora ele é trabalhador. Se fosse ela vítima, aliás, vítima ela já de roubo, mas esqueceram isso. Mano, é um papo de louco, tá ligado? Não, aí tem um cara que falou ali. Se encontrarem, vamos fazer vaquinha e pagar a fiança dela. Meus parabéns, caralho, mano. É, já vira... Tá virando Mad Max, mano, essa porra. Porque querendo ou não, a mulher também tá errada. Tipo, ela foi... Pois ela devia chamar a polícia, assim, mundo perfeito. Pois é, assim... A gente não sabe como aconteceu a parada, né? Não sei se de repente ela tava tentando perseguir o cara e perdeu o controle. A mulher tava numa situação de nervos e aí foi, na verdade, uma fatalidade. Talvez ela nem queria matar o cara de fato, né? Nunca se sabe. Sim. De repente ela tava querendo derrubar o cara só, uma sei outra, lá. E... outra menina aqui, ó. O legal é você ver mulheres indignadas, mano. Porque esse tipo de comentário, sem noção, normalmente vem de homem, que é mais joselito. Sim. Andresa Bezerra. Essa é das boas. Ela quer que a puta se revolte. Por ser balançado, E aí, pessoal? Beleza? Supondo que vocês ainda falam português. Eu não sei quanto eu mexi na linha do tempo dessa vez. Eu sou o Wizzy do futuro. E o que aconteceu foi o seguinte. Eu voltei pra 1957 pra impedir um pulso solar que ia destruir completamente a infraestrutura eletrônica do planeta. E no processo, eu acho que eu acabei causando outra que afetou a eletrosfera terrestre durante a gravação desta edição. E é por isso, eu penso, essa é a minha teoria, que o áudio do Evandro tá tendo uns bugs bizarros. Eu pensei em voltar e consertar, impedir o Wizzy do futuro, do passado, de voltar e fazer isso tudo, mas aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vai acabar fudendo é tudo, vai aparecer um terceiro Hitler. Eu já consegui impedir o segundo, você nem sabe do que eu tô falando. Mas aí, é melhor mesmo, vamos deixar quieto. Mano. Mas não precisa, o cara morreu já, caralho. Capeta, eu vou. Não, pra ela não foi o suficiente. Tem um cara, o Carvalho falou, porra, arranhou a moto, que merda. Já não vai dar pra revender. Pois caiu, é, porque o cara vai botar a placa no Google. cara vai botar a placa no Google e vai ver, caralho, tem um BO nessa moto aí, tem um cara morreu. A moto é, cara... Fantasma de ladrão na moto, encarnou. Caralho, aí tem o Marceli Lima aqui, ó, com a palavra de Deus, ó. É incrível que as pessoas só querem julgar outras pessoas. Ninguém fica julgando, só quem pode julgar é o poderoso Deus. Aí o cara, julgar o quê? Contra fatos não argumentos. Caralho, a galera... Mano, é a situação, mano, a situação do povo brasileiro. Cara, é isso aí, mano, a total... Ah, o Telei Rocha, marceneiro de cu é rola, era um vagabundo ladrão que já vai tarde. Eu vi agora, acabei de ver agora. A expressão de cu é rola é muito bom, bom, tá ligado? Serve pra tudo, mano, serve pra tudo. Não, e você consegue, você sobe lá e vê a foto da população indignada, e daí alguém falando, tá ligado? Marceneiro de cu é rola, tem que matar mesmo. São a puta, os irmãos são que filha da puta. Terceiro são que filha da puta. Os irmãos são que bunda. Safado, os dois. Tá ligado, DJ, pode ser. Não vale nada, porra. Esses vermes, tudo safado. The two wings, can you make a fight? The rain is getting heavy, there's a storm tonight. Oh, so far from home, the ocean goes below. Will you make the morning light? Oh, the two wings in flight. Já que a gente saiu de uma zica, a gente vai comentar aqui agora uma notícia que foi uma das mais enviadas até hoje na história do MPB, inclusive. A gente tá atrasado em comentar ela. No caso, uma das primeiras pessoas que enviou foi o Paulo Farias. PHLFBR, o nick dele de joguinhos online. Que foi a notícia de quem? O ucraniano troca seu nome para iPhone 7, entre aspas, para ganhar um celular. Caralho, mano. Cara, muita gente viu essa notícia. Olha a cara do maluco. Olha a cara do meliante. Ele... Sabe quem ele me lembra um pouco? Você conhece o João? Caralho, devo conhecer. Oficial... arroba oficial João. Não, não conheço. Ele, inclusive, eu olhei aqui no... O nome dele completo é João Pedro Mota. É um maluco empreendedor, mas empreendedor de verdade, entendeu? Ah, não é teoricamente? Não, é PS não. O cara é gente boa, ele conheceu... Eu não sei se ainda tem um site... Eu acho que ele vendeu, não sei se rapidão aqui. Play.com. Ele tinha um site de streaming que chamava play.com.br. Play com dois As. Eu não sei se ainda rola. Tá sendo reestruturado pelo que eu vejo aqui. Mas enfim, esse cara me lembra o brother João. Tá aqui, o João. Ó, abre o Twitter dele. Empreendedor brasileiro de 20 anos, eleito pela Forbes em 30 jovens brasileiros. Abraço. É foda que aparecer nessas publicações hoje em dia. Não tem o mesmo, né? Antigamente é, mas hoje em dia com as belpés da vida não tem. Mas não será tem, que né? O João teria a moral de trocar o nome dele pra ganhar uma parada? Acho que não. Você João, trocaria você... Eu não, tá louco. Não, um iPhone? não um iPhone. Qualquer coisa, um Tesla. Um Tesla do caralho, Easy Tesla, da hora. Não, Tesla nobre, que Easy Tesla. Tesla... Tesla nobre, tá tranquilo. O Tesla mais foda que tem custa quanto? Cara, o mais fodão, tive que eu acho que é o X, que é um SUV, tá ligado? SUV, não sei como vocês pronunciam. Vocês falam SUV ou SUV? SUV. Que é um SUV, deixa eu ver aqui, Tesla. Tesla Model X. Inclusive, o Elon Musk, não sei como pronunciam, ele queria, porque tem um modelo S, que é aquele que eu falei. Você é louco, $75 mil? Tá barato! Não, você mudaria seu nome por $75? Caralho, por que tá tão barato, mano? Ó, tá no site aqui, não sei se... Eu jurava, ele é mais barato mesmo. Eu pensava que o Tesla X, por ele ser maior, é um SUV, ele seria mais caro do que o S. E curiosamente, o Elon Musk, o primeiro que saiu foi o S, né? Depois saiu o X. E o modelo 3, que é o entre aspas popular, que vai custar mais ou menos $35 mil, ele é modelo 3. E o Musk, ele queria que fosse modelo E, ou E, como vocês falam aí, no sul. Porque aí seria modelo S, no E, sul. X. Meu nome é... Evandro, tá certo. Mas então, a gente chegou aqui que $70 mil... Não, rapidinho, nem terminei a parada. Ele queria que fosse modelo E, ou E, pra fazer S, E, X, sexo, né, sexo. Caralho. Só que modelo E, ou E, é registrado pela Ford. E aí o Elon Musk falou, esses filhos da puta não vão nem fazer nada com essa porra e não quiseram liberar o nome. Deixa zoar. Pois é, eles não têm um carro modelo E, eles só têm a marca registrada. Tá voltando. Então... por um SUV, você mudaria seu nome? Mudaria na hora. $70 mil, é isso? Você já viu a, você já viu a porta do modelo X? Como é que é? Eu vi aqui, acabei de ver. Pera aí, ó, ele abre pra cima, mano. Bonito pra caralho, é, parece o DeLorean. Porra, DeLoreanzão, moleque. Mano, mas caralho, você mudaria mesmo? $70 mil? Na hora, mano. Caralho, se a pessoa aparece alguém, mudou pra um iPhone, porra. O cara mudou pra uma porra de um iPhone. O cara é um trouxa. Cara, não, na moral, não precisava nem dar na minha mão o dinheiro. Entendeu? Você só falava, se você mudar o seu nome, a gente te dá um Tesla. Eu mudava, cara. Caralho. Ó, Albertinho, tá aí a oportunidade. Tá por quê? Porque, cara, o meu nome real já ninguém usa de qualquer forma. É, meu nome real é Israel. Aqui ninguém me chama de Israel. Então, pra mim, eu ia ganhar um carro de graça, mano. É, e você, no máximo você ia ficar conhecido como o cara que trocou o nome pra ganhar o carro. Mas até aí, foda-se. Foi, eu tô dirigindo. Você tá me zoando? Carro, foda. Enquanto você tá me zoando, eu tô dirigindo um Tesla, foda-se. É, mas. Você tá no seu ônibus? Você tá no seu ônibus tirando onda? Eu tô no meu Tesla que se dirige sozinho indo pro trabalho. Ele. Eu já vi notícia da galera tatuar, isso é mais foda, né, mano? Tatuar uma marca. Tatuar muito pior, eu acho. Tatuar muito pior, cara. Tatuar uma marca, aí o cara ganhou tantos milhões, sei lá, tantos milhões. A não ser que seja uma micro tatuagem. Você vê que nos comentários a galera vai debater aí a parada mais, né? O que seria pior? Você mudar o seu nome legalmente ou você fazer uma tatuagem? Porque tem um caso clássico da mulher que tinha um. Eu não sei nem se ainda existe, mas tinha um cassino online. Lembra de cassino online, mano? Sim, sim. Não tem tanto mais, né? Teve uma época que. E mais sites de apostas agora. Pois é. Tinha um. Eu acho que nem existe mais. O Golden. Ah, não, ainda tem. GoldenPalace.com. Que era um cassino online, né? E aí eu acho que em 2000 e. Deixa eu ver aqui. 2000 e. Cadê? 2000. Ah, a mulher que tatuou na testa foi isso aí? Mulher que tatuou na testa. Eu acho que foi 2004. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não é nem claro, porque alguns sites reportaram $10 mil e outros reportaram $15 mil. Então ninguém sabe ao certo. Mas foi em 2005, mano. Que bosta. Caralho, $10 mil não é nada, caralho. Como é que é? Pra tá na testa. Ela ganhou $10 mil pra botar. Louca. Não, e pior que aqui, ó. Golden Palace Tattoo. Se liga aqui, ó. Foi escroto, mano. Bota ali no post. É uma bela tatuagem, né? Não, tá, tá em negrito, tá ligado? Olha aí, ó. Tá aí o link no post. Você já viu, né, a imagem? Sim, sim, eu tô ligado com o que é. Cara, sabe que essa imagem parece real? Porque tá a pele tá com aquela... Aquela dá a impressão de que foi realmente uma tatuagem real, entendeu? Tá com, olha lá, link no post aí da maluca. Maluca com tatuagem embaçada. Tatuagem teria que ser muito dinheiro e na testa. Brother. Na testa é foda. Na testa eu não encararia, não. Tá louco. Porque na testa, você é louco, tatuagem. Aí daqui 10 anos vai saber o que acontece com essa porra. Vira um site de prostituição infantil, tá ligado? O cara tá aí. Tá louco, já pensou? Então, voltando aqui, ó. Ele mudou o nome oficialmente a loja Desafio de Loja de Produtos Eletrônicos. iPhone 7 ganhou. Agora tem que tratar o nome pelo. É muito estranho você chamar alguém de iPhone 7. iPhone 7 ganhou o aparelho nessa sexta-feira. É legal. É foda que a matéria passa a chamar o cara de iPhone 7. Então! O cara já entra na zoeira e diz que a família ficou iPhone chocada. iPhone 7 disse aí, muito galhão mesmo. O bom é que ele é um iPhone 7, ele não é outro. Ele não é o 6S, ele não é o 4, tá ligado? A mulher, a mãe dele, se não curtia essa tecnologia, ela podia mandar os outros filhos, foda-se. Vai lá, se registra com o iPhone 6, traz um iPhone pra nós. Aí vai ficar a família inteira, mano. Diz que a família ficou chocada. Um homem na Ucrânia trocou oficialmente seu nome para iPhone 7. Depois que uma loja eletrônica, pô, da Apple. Mas também o nome dele, ó. Chamado de Alexander. É tipo um Alexander, mas com um O no começo. Alexander Turing. De 20 anos, ele recebeu seu aparelho como prêmio nesta sexta-feira. Um iPhone 7 na Ucrânia custa a partir de $850. Caro, hein, mano? Carinho. Mas é o preço normal aqui fora, mano. Isso é o desbloqueado, tudo bonitinho, entendeu? Enquanto a troca do nome no país custa apenas $2. É, que comparando, os caras são fodas, os caras da matéria como é também. Que é, cara? Eu nem vi. Pra trocar seu nome, você paga $2. Olha aí. Não, então, o cara fez um. Você o cara tá maluco. Sim, se for olhar. Caralho, mano. E vem cá, tem outra coisa. Qual é o limite pra você trocar de nome? Porque de repente o cara fez isso, ele troca no outro dia e acabou, mano. Acho que não pode, mano. Acho que devia ter alguma regra na promoção que eles vão verificar, sei lá. Deve ser que nem RPG, depois você usa o poder, tem que esperar um tempo. É, pelo menos um tempo, senão... iPhone 7 disse à agência que seus amigos e famílias ficaram chocados com a mudança no início. Mas depois apoiaram a ideia. Ele afirmou que pode mudar de nome de volta aí, ó. Quando tiver filhos. Aí, mas até ele pode, semana que vem, pegar uma candanga qualquer lá. É. Porque ele tem 20 anos, ó. De repente, depende das perspectivas dele de vida aí, ele saiu no lucro. Sua irmã, Tetiana. Ó, Tetiana, que belo nome. Tetiana. Disse que foi difícil. Essa devia mudar para o iPhone 6S. É, disse que foi difícil de aceitar e acreditar. Mas cada pessoa no mundo busca se expressar de uma maneira. Por que não assim? Caralho. É legal que... Lê o primeiro comentário. Ela já foi filosófica, tá ligado? Lucas, Lucas Oliveira comentou: sinceramente, iPhone 7 é melhor que o Alexander Turin. Deixa assim mesmo. Não, sabe o que eu fico pensando nessa notícia? A genialidade da agência que vendeu essa campanha pra Apple, tá ligado? Porque o cara falou assim, malandro, eu, a gente vai... Eu acho que não é da Apple, brother, isso não tem nada a ver com a Apple, eu te garanto, isso é totalmente da loja, certeza. Ah, que seja, Apple... quem bolou essa parada pra loja... Eu acho que a Apple ia se meter num negócio desse, mas vai lá. É muita loucura, pode crer. Quem bolou essa ideia pra loja, o cara falou, mano, a nossa ação vai ser tão foda que pessoas vão mudar o nome para o nome do aparelho. Aí eu tô comentando essa porra, e agora você pensa assim, então a gente tá comentando essa merda no Brasil. Exato! Imagina lá, tá na site, cidade. Tá no G1, que é um site brasileiro, tá ligado? Não, e aí o cara vai falar assim, aham, vão sim. Alguém vai pôr o nome de iPhone 7, a gente vai vender iPhone pra caralho. Aí, mano, pronto, o maluco chegou e colocou, tá ligado? E a regulamento ainda era que seriam pra 5 primeiras pessoas. Então imagina se teve mais gente, caralho, que fez essa merda. Capaz, é, né? Na notícia aí fala, tá ligado? E aí, imagina se teve mais gente que fez essa merda e como a loja não ficou conhecida na região. Tipo, mano, é a loja que tá dando iPhone pra quem mudou de nome, caralho, que foda. Teve um cara louco que mudou, não sei o quê. Cara, isso gera um burburinho, tá ligado? Um marketing voluntário. Se a gente tá falando aqui, brother, aqui, no Brasil, né? Exato. Imagina lá deve tá, porra, não sei se isso converte em muitas vendas, né? Tem sim, isso. Não, mas é brand, mano, tô falando da loja. Porque, na real, a Apple e o iPhone, a marca iPhone 7 não precisa dessa exposição. Mas a loja precisa, tá ligado? Lá, com certeza, ficou sendo conhecido como a loja do cara que botou o iPhone como nome. E falando em Brasil, ó, o Gleidson Monteiro comenta, e eu achando que essa geração de retardado só existia no Brasil. Não é, meu amigo, tem retardado no mundo inteiro. Mal ele sabe. Que o retardamento mental, principalmente dos jovens, vou mudar meu nome para Ferrari, depois mudo para gasolina. Aí o cara complementou, depois muda pra IPVA. E assim vai. Boa sequência, tá ligado? Porque, mano, o cara tem uma Ferrari e não tem gasolina também, não adianta muito. Caralho, mano. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Leave you spanking, nigga. What the fuck you thinking, nigga? I won't die for this shit or what the fuck I say. Front yard, broad day with the SK. See Gucci, that's my mother. Ainda sobre celulares, Evandrinho. Olha só, quem mandou essa pra nós? Vamos ver aqui. Quem foi? Foi o Heitor Lopes, arroba Heitor R. Lopes. Jovem da bela lição a ex que atraiu e vingança vai durar 17 anos. Olhei. Uma garota inglesa chamada Harriet, e a propósito, caralho. Bem gatinha. Caralho, dá vingança aqui em nós. trouxa foi o cara que traiu ela, hein? Totalmente. Como que todos os caras que traem, mano, não traem suas namoradas. Que vive no condado de Cheshire, que essas pronúncias, porque a gente, a pronúncia desses nomes britânicos aí, geralmente é assim, Cheshire. É meio Cheshire. Cheshire. Criou um plano inusitado pra se vingar de um ex-namorado que a traiu. Porra, toda vez que eu vejo que o cara traiu essa mina, eu vejo a foto, eu fico, caralho, mas parceiro. Depois que o relacionamento conturbado do casal terminou, Dan, o ex de Harriet, pediu que ela pagasse os ingressos que ele havia comprado pra... Aí, cara, foi ingresso, seu louco. Ingresso, foi seu lugar. Quem falou sei lá pra você, rapá? Sim, foi isso que eu perguntei. Eu só confirmei porque eu achei que você sabia o que tava falando. Eu não. Pediu que ela pagasse os ingressos que ele havia comprado para ver o show do cantor norte-americano Justin Bieber com ela. Ou seja, o cara, eles namoravam, pelo jeito não era um relacionamento muito bacana. Sim. E aí eles terminaram, né? Só que nesse interim, o cara já tinha dado a ela ingressos para ir ver o show. É, se pai ele nem gostava, tá ligado? É, total. Então o que acontece? Anteriormente, ele havia dito que não ia precisar de dia de volta. Ou seja, falou, terminamos, beleza, fico com o ingresso para você de boinhas. Mas após o término, ele mudou de ideia. Deve ter terminado o puto. Ela... Isso aí tem cara daquele cara que faz bosta. E aí ele quer ter razão ainda, tá ligado? Porque fala que ele atraiu. Então ele deve ter traído, porra, viu que fez bosta, quis ficar bravo ainda. E aí falou, quer saber? Pode me dar de volta o dinheiro do ingresso do show. Foda-se, você não vai ver porra nenhuma de Justin Bieber. Aí beleza, anteriormente ele havia dito que não ia precisar de volta, falou, terminamos, beleza, fica aí, ele mudou de ideia, né? Sim. Foi aí que ela decidiu se vingar. Eu programei uma transferência e você vai receber um centavo de libra, né? No caso seriam 3 centavos de real, o equivalente. Sim. Por dia, escreveu ela para o ex. Isso significa que vai demorar 17 anos. Mano, isso é bonito demais. Então, peraí. Eu teria botado por mês ainda, só pra sacanear mais ainda. Caralho! Aí então, peraí, fazer um cálculo rápido. Fazer um cálculo rápido. Todo mês cai 17 anos. Peraí. São então, 17 anos vezes 356 dias. Não, 365, tô ficando louco. Olha, tá vezes sabendo 365, legal. Dá 6.205 dias. Vezes centavos dividido por 100, não é isso? Sim. Dá 62 libras. É, deve custar isso mesmo o ingresso. É, tá certo. Então, 62 libras o ingresso, o cara foi mendigar de volta. E a mina botou 1 centavo de dólar por dia. Fez a conta certa aí, Evandro? Tá certo. Isso, né? Isso é bonito, hein, mano? Sim, sim. 17 anos vezes 305 dias. Supondo que a transferência seja acionada automaticamente em feriado, né? Domingo, sábado e tal. Eu, se fosse ela, teria colocado por mês, na moral. Caralho, aí não. Não, não ia irritar tanto se fosse por mês, mano. Ia demorar mais, ia, mas aí todo mês ia chegar e foda-se, ele ia ter os dias do cara. O cara ignorava, é pra dizer. Exato, que agora ser diário, eu acho que a fila da putice é maior, mano. É mesmo. Vamos ver aqui, se fosse por mês, seria o quê? Seria, caralho, ia demorar muito. 65, vamos lá, são 6.200, opa, já tive aqui o teclado. 6.205, né, centavos, dividido... por 12, tá certo isso? Porque aí 1 centavo por mês, é dividido por 12, demoraria, caralho, 517 anos, velho. Tá, então, caralho, não pode ser por mês. Acho que não daria poder tempo pra ele receber. Poder pode, eu fiz certo essa conta? 6.205 centavos, dividido por 12 meses, né? Tá certo isso? Não, se tá, não for, tá, a gente assim. Somos de humanas, foda-se. Somos de humanas. Pera aí, deixa eu ver aqui o negócio. Rapidão, pera aí. Será que eu confiro com a galera no Twitter ou vamos pra frente? Que agora eu fiquei curioso. Porque eu esqueci a matemática todo mundo. É que ela não foi lembrada. Ela falou, ah, você quer o dinheiro? Toma aí o dinheiro. Mas ela podia, por exemplo, tá com outro maluco já, e aí ficar mandando todo dia uma foto nova dela com outro cara, tá ligado? Só pra importunar, tá ligado? Ela simplesmente fez o que ele pediu. Você quer ser o dinheiro de volta? Quer ser o dinheiro de volta? Só que, toma aí, ó. Você vai receber seu dinheiro de volta do jeito que eu... Acho que tá certo isso, né? Peraí, peraí, 500... Caralho, você tá fazendo 500? O MMC do... Eu tô... 6.205 centavos. Eu acho que tá certo, 6.205 centavos, né? Um centavo a cada mês. Se ele dividir isso por 12, né? Tá certo isso, mano? Caralho, não tá certo isso. É, tá certo? Não sei, caralho. É, porque se fosse, digamos, se fossem 3 meses, né? Se fosse 3 meses você receber 6.000. Ah, não, pera aí. Dividido por, deixa eu ver aqui, dividido 6.000, dividido por, digamos, supondo se fosse 3 meses. Aí daria, né, isso por 12. Não, tá errado. Não é 500 anos, não, mano. Acho que eu fiz errado aqui. Caralho, temos aí. 6.000. Ah, quanto que eu fiz? Ó, 6.205 dividido por 12 seria quantos centavos ela daria por mês? E aí terminaria de pagar em um ano. Eu fiz errado. Eu tenho que ver, cara, eu não sei como fazer se isso. Se um dia a Beba terminar com você e pedir dinheiro de volta, ela tá fudida. Não, eu tô fudido porque eu vou dar o dinheiro que ela. O que ela falar que eu tô devendo pra ela, eu vou dar, tá ligado? Não vou nem saber fazer a conta. Galera, agora eu fiquei puto porque eu sou burro. Então, por favor, algum professor de matemática, ajude nós. Porque eu sei que o cálculo que eu fiz tá errado. Não tem como tá certo isso. 500 anos. 6.205 centavos de libra, a libra inglesa. Se ela fosse dar isso um centavo por mês, quanto tempo o cara demoraria? Eu acho que a conta que eu fiz tá errada. Chegou o desafio MPB. Semana que vem a gente dá a resposta. Caralho, que os caras só fazem conta, mano. Rato, é tudo manchoso. Em cima do poste. Caralho, bateu uma onda forte. Caralho, bateu uma onda forte. A onda dos dois tenta forte. And they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Break it down, bitch. Let me see you back it up. Turn that ass down, load it, take that motherfucker up. Break it down, bitch. Let me see you back it up. Turn that ass down, load it, take that motherfucker up. Yeah, back that fucking Jesus motherfucker. Hey, back that fucking Jesus motherfucker. É uma das melhores notícias já mandadas até hoje. Foi enviada para caralho, uma porrada de gente. Uma das primeiras pessoas que enviou, que a gente conseguiu computar aqui, que nossos sistemas de envio de notícias ficaram loucos com tanta gente enviando, foi o... Deixa eu abrir o nome aqui. Ih, caralho, perdi. Ah, aqui, ó. Thiago Bernardo. Foi o Thiago Bernardo, arroba Thiago BS84, deve ser o ano que ele nasceu. Enviou a notícia que todo mundo tava cobrando que a gente falasse, que foi o quê? Na gloriosa cidade de São Carlos, casa explode após vela acesa para anjo tombar sobre frasco de incêndio. Essa notícia foi enviada pra gente. Mano, 500 vezes. Um bilhão de vezes. Frasco de inseticida. Parede do imóvel desabou e a área ficou foi isolada pelo corpo de bombeiros. Morador e três filhos estavam dormindo e não sofreram ferimentos. Antes que... As fotos! Antes que você zoe o anjo, preste atenção nessa parte. Morador e os filhos e filho de 3 anos estavam dormindo e não sofreram ferimentos. Então é apenas um anjo troll. Uma casa foi destruída em Araraquara. Izzy, você, na época que você morava aqui no Brasil, você assistiu o Raul Gil? Eu vi algumas Sabe vezes. Sabe o que se trata do Raul Gil? É um apresentador que tenta ser o Silvio Santos e tal. Ele sempre fala pros caras falarem, né? Exato, vai a criança lá e ele... É a parada mais de tiozão idiota que existe. Mano, é muito tiozão, caralho. Ele acha engraçado pra caralho isso, né? Tipo, vai, sei lá, a Maísa, que era do SBT, aparecia lá antes dela ser famosa. Aí ele chegava pra Maísa e falava, ah, fala aí, Araraquara. Aí a criança, mano, a criança não é monga, tá ligado? Ela sabe falar. Aí ela falava, Araraquara. Aí ele, oh. Para. Caralho, eu nunca entendi. É a parada mais de tiozão. Sim, que é muito imbecil, mano. Fala Caraguatatuba. É grande, Caraguatatuba. Tipo, mano, qual que é a sua, brother? Qual a graça de ver a criança falando o nome de uma cidade que é um pouco diferente, tá ligado? Pindamonhangaba. Mano, que imbecil. É, uma casa foi destruída em Araraquara, São Paulo, após uma vela cair sobre uma lata de inseticida. Ninguém ficou ferido, mas o imóvel, mano, foi interditado. Os caras são um gênio também, né? A mulher vai botar uma vela perto de um lado. Por que não? Por que eu não fazer um coquetel molotov e ir dormir? É, por que não? Uma bomba relógio incendiária. E deixar... O anjo cuida, porra. Afinal, a vela é pro anjo. É. A vela é pro anjo. É, você falou. O foda é a foto que você vê que, mano... Uma coisa é dar uma explosãozinha, zoar a parede. Não, isso que é foda, brother! Isso que é foda! Quando mandaram a foto no Twitter, eu falei, ah, deve ter quebrado a janela, deve ter, né, entortado. Sim, a parede ficou preta. Mano! Desmoronou a parede inteira, brother! C4. Derrubou! A casa ficou conversível. Ué, de lado. Era uma, entendeu? Casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Engraçado. O acidente... Mano, o imóvel foi interditado pelo corpo de bombeiros e a família teve que se mudar temporariamente. Lógico, caralho, não tinha nada. Eu acho que o mais engraçado é que a geladeira ficou, né? Sim. Cara, agora você calcula, porque olha só, vamos aqui analisar, né? Eu fiz como... Eu acho que os ouvintes sabem que eu cursei física e tal. Não sabe fazer conta, mas a física tá em dia. Não sei fazer conta básica de aritmética, né? Mas eu cursei física e tal. Então, uma coisa pra se analisar aqui é que você, olha só, a geladeira tem as fotos sensacionais. A geladeira, ela sofreu bem pouco dano. Sim. Estrutural. Tem lá, ficou preto, que nem a cara do Coyote Coyote, a bomba explodiu na cara dele, sabe qual é? O Patolino quando levava um tiro na cara. Produto Zakimi. Ficou preto. Só que o liquidificador da line. A geladeira é muito bom, mano. E a geladeira não tá com danos estruturais muito claros, né? Só que a parede inteira foi explodida. Mano, você calcule a qualidade da alvejante. Eu acho que a geladeira tava segurando essa parede, mano. Não, eu acho que o anjo, ele além de salvar a família, ele falou, mano, esse pessoal não vai passar fome não, a geladeira vai ficar inteira. Brother, não dá pra entender como é que a parede ela caiu maciçamente. Sim. Ela não fez um buraco. Se contratasse uma empresa de demolição, não ficava tão perfeito, mano. Brother, não, pois é. Literalmente, cara, isso aí foi colado com cuspe, não é possível. Soltou, né? Como é que pode? Casinha do The Sims, tá ligado? O cara catou. Pois é, casinha do The Sims. Mano, a foto é muito boa, caralho. Como assim explodiu? Você vê que a janela foi entortada realmente, o vidro quebrou e tal, né? Alguns vidros da janela. Mas a parede parece que, tipo, tiraram o que segurava, assim, o que fixava a parede da casa e empurraram ela e ela caiu do outro lado, mano. Como é que Exatamente. Pode? Continuando aqui, ó. Segundo a família, Fabiana Franco acendeu a vela para o anjo da guarda. Mano, é muito irônico, meu caralho. Deus do céu, mulher! É muito irônico. Acendeu a vela para o anjo da guarda do filho e colocou em cima da geladeira, sem perceber que ali estava a lata de inseticida. Enquanto o Ellie e a criança dormiam no quarto, ao lado da cozinha, a vela tombou. Caralho, azar da porra também, né, mano? Pois é. E aqueceu a embalagem que explodiu. Começou a sair aquela fumaça preta e estourou contra a irmã de Fabiana, Juliana Franco. A parede caiu, a porta caiu, a janela... A sequência de acontecimentos é melhor. A parede caiu, a porta caiu, a janela estufou pra fora. Peraí, a porta? Não tem porta desse lado, né? Então a porta aí, onde a parede foi pro saco? Como, mano? Tem uma... Não tem como, olha lá. Não encosta no chão. É, estranho, estranho. Não tem como. Deve ser a porta ali do lado oposto que a gente... É, a janela aí, a janela na última foto ali tá estufada mesmo, ó. Não, sem dúvida, mas que porta seria essa que caiu, que não tá muito claro aqui. De repente a mulher falou uma parada e o repórter escreveu errado, acontece às vezes. Relatou o comediante. O comediante. Relatou a comerciante que está ajudando a cuidar do sobrinho enquanto a irmã se recupera do choque. Pô, essa mulher, no mínimo, ela deve ter a fé dela abalada, mano. Porque se é um cara que não acredita muito em Deus, tá nem pra nada, acontece uma zica dessa, ele vai repensar essa porra. De repente o cara, porra, meu anjo, mano, a mulher, ela acendeu a vela para o anjo. Aí acontece um bagulho desse, tá ligado? Ele deve pensar, caralho, e agora? Será que eu vou pra igreja? Será que eu continuo acreditando no anjo? O que que eu faço da minha vida? Porra, não tem como. Eu não acreditaria mais, na moral. A explosão foi ouvida. Se da vela tá parada. Cara, não tem como ficar mais óbvio, que é tudo aleatório. Sim, que, mano, tipo, essa notícia é muito irônica, maluco. A explosão foi ouvida por um primo de Juliana que mora em frente. Foi ele que resgatou a moradora e a criança. Depois a família chamou o corpo de bombeiros e a polícia. Cara, achou que era Estado Islâmico. É, mano, você é louco. O bagulho explodiu. Em Araraquara. O moço do corpo de bombeiros falou que foi por Deus que a casa não caiu. Temos aí então um embate entre o Deus e o anjo da Juliana. A gente nunca imagina como a embalagem daquelas pode causar esse estrago. Ah, ele está questionando. Como a embalagem daquela pode causar esse estrago? A casa foi interditada e a família foi orientada a entrar em contato com a Defesa Civil nessa segunda-feira para avaliação detalhada da estrutura da propriedade. Minha irmã está desempregada, ela foi para a casa da minha mãe e está à base de calmantes. É uma mistura de alívio por ninguém ter se ferido, mas também de tristeza, resumiu Juliana, que está recebendo doações e pode ser contatada pelo Facebook, caralho. Botaram o Facebook da mulher, você está brincando. Mano. Não sei se é só pra doação, se é o perfil dela. Meu Deus, é o Facebook dela, o Gil. Caralho, o Gil é louco. Completamente. O Gil é louco. E o... Como assim, caralho, brother? Que deve ter gente que mandou mensagem pra ela falando do anjo, maluco. Porra, aloprando pra caralho, mano. Caralho, colocaram o perfil dela mesmo, mano. Tô falando, mano, o Gil perdeu a noção. Caralho, os caras são loucos. Nem a gente faz isso, tá ligado? Porra, nem a gente... Mano, eu tô falando... É, sempre... Parece que a gente aqui do MPB... Caralho, tem um sem noção, mano. Mandar uma notícia dessa. É um senso... Não, total. Uma parada que, tipo, a mulher fez uma parada meio estúpida, né? Colocar uma vela acesa do lado de um negócio inflamável. Tá vendo que ela tem fotos aqui que não aparece na notícia, hein? Corre lá, corre lá. Não, isso que eu ia falar. O brasileiro é tão maravilhoso que é lógico que no álbum dela tem a foto da desgraça toda, né? Não. Tem, eu tô vendo aqui. Caralho, detonou tudo, mano. Tem foto de outro ângulo, então, também. Caralho, maluco. Mano, eu não consigo entender, porque olha só, novamente voltando pra perícia do negócio, né? A explosão, a mancha preta na janela, numa das fotos lá do perfil da mulher, mostra que a explosão foi localizada na frente da geladeira e não atrás, entendeu? Sim. Então o impacto não foi nem assim colado na parede, entendeu? Foi atrás e a parede inteira tomou pra trás. Foi o choque ali, né, que fudeu o bagulho. Sim, mano. Não foi a explosão incendiária da parada, foi o shockwave mesmo, a expansão de gás da explosão. Agora o legal, como eu falei, mano, a parede simplesmente virou pra trás. Sim. É inacreditável isso, mano. A parede virou. Ela não. Tipo, não fez um buraco. Tem foto da casa, é uma casa humilde e tal. Né? E caralho, mano, deve ser uma tristeza mesmo. Foda, você é louco. Imagina o susto absurdo de você tá dormindo e de repente. Não, imagina, quando você acaba de acordar, Evandro, você tá meio grogue, você não tá entendendo as coisas. Se você acabou de ter um sonho, às vezes você acorda e não é exatamente claro imediatamente se você ainda tá no sonho ou não, acontece isso direto comigo. Agora você imagina, a mina acorda, houve uma explosão do caralho, aí ela vai na cozinha, ela vai onde aconteceu a explosão, né, o barulho, e aí simplesmente não tem a parede. Você é louco, mano. Eu não consigo nem calcular. Isso é a situação do caralho. Um choque. Não tem a parede e a geladeira toda preta. Já deu que você toma água, tá ligado? É, pois é. Como assim? Tipo, imagina quanto tempo demorou pra ela entender que... Porque, cara, se fosse um buraco, sei lá, alguma coisa... Mas a parede inteira, mano! É foda, é foda. Olha a foto aí! Tá louco. Aí, bom, foda esse final da notícia que fala assim, que ela pode... Ela tá reunindo doações lá, né, e pode ser contratada pelo Facebook. E aí tem o link do Facebook dela. Esse é o repórter maluco, porque com certeza na hora que ele tava lá entrevistando, a irmã dela deve ter falado, porra, ela tá recebendo doação, que é foda, né? Agora ela tá morando com a minha mãe. Aí o cara, como que a gente pode fazer, falar com ela? Ah, manda pelo Facebook. O cara, se é um repórter mano, que ele pensa um pouco, ele ia falar, porra, não posso botar o Facebook da mina. Só que não, ele foi lá e colocou. E aí tá aberto aqui pra quem quiser ouvir, quem quiser contatá-la, inclusive, a Juliana aí. E aí nos comentários a gente tem sempre a galera aqui confabulando, falando o que poderia ser, o que não poderia ser. Porém, o Newton Ferraz fez aqui o comentário, ó. Ah, é. Já mandei minha doação pra ela no Face, um abraço. Ele deve ter feito, tipo, chegou lá e mandou. Força aí, Juliana, valeu. Caralho, mano. Nossa, ela comentou aqui, outro comentário dela, ó, Juliana Franco. Ah, caralho. Bom dia, peço por gentileza, se for para críticas e piadinhas, não comentem, fique calado, por favor. Minha irmã está sofrendo demais, obrigado. Ah, então de repente é a conta dela. É, o perfil é da irmã, cara. A irmã dela tava na casa dela, leu as paradas, começou a ficar meio mal, aí ela foi lá e deu o comentário, né? Ó, o Patrick Norberto, ele faz um comentário quântico, que ele buga, o buga que ele mesmo tá escrevendo. Em resposta à irmã dela, ele fala assim: minha querida, esses comentários do G1 são terríveis. Eu nem sonho quero aparecer aqui. Sendo que é um comentarista, ele já vai aparecer automaticamente. Aí tem muita gente mandando a força e tal, mas cara, é bizarro. Tá? Tipo, é irônico o fato dela ter acendido a vela para o anjo da guarda e ter dado essa zica, mas é aquilo que você falou. É a prova que a parada é aleatória, fudidamente aleatória. Não tem nada. É, pode crer, mano. Tem gente que fica nessa de porra, se Deus quiser. Tipo, mano, sem questionar a fé de ninguém, tá ligado? Cada um acredita no. Eu não quero também. Aqui no MPB eu tento ser mais, né? Como é que se diz? Compreender melhor as decisões. Não, e tem que ser, só que assim. Eu entendo. Você acha que isso é o certo pra sua vida? Você sente aquilo? Beleza. Mas falando da forma objetiva, né? O que a gente pode observar e provar. Se você acende uma vela pra alguma divindade e aí a parada explode a sua casa. É foda. Vamos combinar aqui, mano. Você tem que tirar duas conclusões. Tem duas conclusões possíveis. Ou não existe porra nenhuma e é aleatório completamente. Ou essa entidade existe e te odeia. Tá trolando fortemente, mano. Não tem a terceira opção, brother. O Marcos André comentou assim, ó. Caramba, o cara acendeu a dinamite achando que era vela. Pode crer, mano. Caralho, ou essa. Como é que se diz? Ou o inseticida era concentrado. Ah, caralho. Ligado? Era tudo bom pra matar, tipo. Matar um jacaré, mano. Não, pra matar as baratas que vão sobrar depois do apocalipse nuclear. Sabe qual é? A parada era forte. Ou isso. Ou então ela acendeu uma banana de chamite. Mano, mesmo, o cara comenta aqui, ó, Santiago. Qual a marca desse inseticida? Vou comprar só dele. Se faz isso com a casa, imagina com mosquito. Pois é, mano. Mano, você é louco, caralho. Você tá de brincadeira com a minha face, brother. Aí tem, mano, os comentários é isso aí. A galera falando do anjo da guarda, tereré, não sei. Aí já, ó, Rubens Santana. As autoridades deveriam proibir esse inseticida. Isso foi um acidente grave. Parte da casa foi destruída, caralho, com apenas um frasco. Mano, as autoridades deveriam proibir carros, então, porque pessoas são atropeladas todo pois dia, é, tá ligado? Tem um cara que se amarra em o Estado vir consertar as coisas pra ele, sacou? Você poderia agir como um adulto e simplesmente ler. Exatamente. A porra da instrução, né? Porque, caralho, mano, todo mundo sabe, eu acho, todo mundo deveria saber, que esse tipo de produto é inflamável, né? Pra pôr caralho, compadre. Pois é, mano, é burrice, mano. O Estado tem que ser a babá de todo mundo mesmo? Sim, puta sim, que pariu. No máximo, o Estado tem que fazer com que implemente um aviso de segurança, pelo menos. Se vai botar um produto que é muito inflamável, especialmente um produto que as pessoas não associariam com algo inflamável, tem que avisar, né, porra? Não avisar nada é foda. Mas daí pra proibir, mano. Eu acho que na embalagem do inseticida não tava escrito lá, acenda aqui. Exatamente, bota aqui uma vela do lado e tá de boas. Certeza. E vai dormir, que aí sua casa acorda e você deu um mosquito. E sem paredes. Isso é o pior. O mais irônico também é isso, né? Como agora não tem paredes, deve ter entrado mosquito pra caralho. Pois é, mano. Tem que me processar então. Eu comprei esse inseticida, não ajudou em nada. Se você se amarra no melhor podcast do Brasil, você não quer vê-lo acabar, considere, se pare aí, pense na possibilidade de você se tornar um dos nossos padrinhos no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Uma coisa importante pra gente mencionar aqui, que eu acho que muitas pessoas nem pensam, Evandro, é que aquela quantia que a gente aparece lá, existe uma galera, né, que se atrapalha, que esquece de pagar o boleto e tal. Tem gente que às vezes não quer ajudar porque acha que, ah, os caras já atingiram a meta lá, já estão recebendo bastante, não precisam da minha ajuda, nem assim, mano. Muito, uma porcentagem... Porra, põe crédito nisso, hein, na moral. Mas tem uma porcentagem... eu vou te falar assim, pra não entrar muito em detalhe e tal. A maioria de quem faz o apoio acaba não apoiando de fato. Não sei se é por causa de problemas técnicos, problemas logísticos, de pagar o boleto, sei lá o que é, eu não quero julgar ninguém, mas eu quero só que fique claro. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode julgar. Só que, fique claro, aquela parada que aparece lá no valor não é o que a gente recebe, não é nem metade do que pois a gente recebe, é, na verdade. Isso que é triste, mano. Eu entendo, faz parte, eu já fiz um crowdfunding before, eu sei que faz parte da natureza da parada, mas eu quero só explicar pra galera que talvez se sente desmotivada, pense assim, ah, eles não precisam de mim, não, já tem um monte de gente lá. Não, não é, e se assim, você gente, se deu ao trabalho de ir lá no site, se cadastrar, colocar o valor, tereréu, cara... Tenta pagar, porque senão você. Além de. Tipo, pois a sua intenção vira o reverso. Você queria ajudar a gente. Exatamente, prejudica. Porque a galera vai lá, por exemplo, agora. No momento agora, vamos ver aqui. Não, agora tá o número da besta. Eu acabei de abrir aqui, ó. Tá 1.666. Pois é. Disso aí, se a gente receber. 50%. O quê? Não dá nem 50%, mano. Pois é. Isso... Não, mas vamos ser otimistas e for que colocar que fosse 50%. É. Não dá na meta que a gente colocou pra ter toda semana. Pois é, isso que é foda. Porque a gente se compromete com o valor e a galera vê o valor lá e eles começam a cobrar pra quem não tá sabendo. Com razão, porque é o que ele tá vendo, ele não sabe. Mas aí a gente não tá nem recebendo isso da gente agora. Se, que agora é o seguinte, a gente se compromete em entregar uma coisa pra um valor, sendo que a gente não tá nem recebendo aquele valor, mas a estrutura da parada, a natureza da coisa, deixa quem tá acompanhando acreditando que a gente tá recebendo. Exatamente. E assim, como a gente falou, se você já se deu o trabalho de se cadastrar, beleza, porque você curte o nosso podcast e tal, e tá aqui toda semana e tudo mais ouvindo, cara, é... Ah, porra, vou ficar todo mês gerando um boleto pra pagar R$5. Então faz o seguinte, pega um mês e gera um boleto de R$20, paga, e aí beleza, fica sem encher nosso saco durante 4 meses, tá ligado? Tenta facilitar a sua vida também, porque se ficar lá, o boleto ficar sendo gerado e você não pagar, não adianta nada, nem pra você nem pra gente. Você vê aqui, os mais bem apoiados, o pessoal que tem mais, recebe mais apoio do Padrim, no Padrim, só tem dois deles, tem 7 pessoas na nossa frente que tem aí, apoio, que tem mais apoio. Só 2 deles tem mais padrinhos do que a gente. A gente tem muita gente que tá com valor honesto, valores ok, que dá pra pagar. Valor honesto. R$1, R$2. E o pessoal, se todo mundo realmente pagasse o boleto, era de boa, a gente não precisava nem estar mencionando isso aqui. Exato. Mas o problema é que a gente. É importante por causa disso. Eu sei que tem gente que vai. Pensa assim, pô, vou apoiar os caras. Aí entra lá e velho, a meta é 1.500, os caras estão com 1.600, foda-se, já tá, o trabalho já tá feito. Infelizmente, não é assim. Eu acho que todo mundo que participa desse tipo de crowdfunding pode confirmar pra você. É tanto é que várias plataformas agora, eles mostram o valor real. Sim, que a parada que a galera tá recebendo. Porque isso, sério mesmo, isso prejudica a gente. Quando tem lá 1.600 e o cara vê que já atingiu a primeira meta, pra ele assim, vou contribuir pra quê? Os caras já tá garantido, mas não tá, mano. Esse que é o problema. E se você, como eu falei, se você já deu todo esse trabalho, já se cadastrou, já gerou o boleto, cara, vai lá e paga. Já era, tá ligado? Porque aí sim a gente vai poder vir aqui e falar, porra, aparece lá X, mas a gente recebe 90% daquilo pelo menos. Não o que tá hoje em dia, entendeu? Cara, eu falo valor aqui, fica meio chato falar valores, né, mano? Não fala valor. Não, não. Saiba o que é pouco. É menos de metade, é só falar isso. Exatamente. Tá, é tipo a gente. Então, se você tem. Se você gosta do MPB, se essa uma horinha que a gente fala aqui na sua orelha quando você tá indo pro bar, caralho, quem tá ouvindo o podcast? Bêbado, né, pro trabalho, pra academia, sei lá, você tá de viagem, você tá na viagem. Não, e pô, você é diferente da gente, você tem 13º aí, seu safado. Pois é. Solta, agora é hora. Existe aqui. Pois é. Então, eu só queria deixar isso claro. Contribua, porque esse programa só existe. O Evandro sabe que não é exagero, não é atuação aqui pro programa. Se não fosse esse apoio que a gente recebe no Padrim, o MPB teria durado talvez 4 episódios. E olha lá. Então é isso. E aonde a pessoa pode encontrar o MPB? Todo domingo, bonito e gostoso. MPB no hbdia.com. com/podcast. Exatamente. E agora temos uma novidade, que toda postagem vai ter 2 links muito marotos criados lá pelos nossos amigos do grupo do Telegram. Sim, pô. Tem isso, quando você contribui com o nosso padrinho, você ganha acesso ao nosso grupo do Telegram. Pô, grupo, e é maneiro que, assim, independente da gente participar ou não do grupo, de vez em quando a gente dá um oi lá. Não, tá sempre... É porque é foda, assim, eu tento participar, eu tento sempre responder quando a galera chama e tal, mas é porque tem tanta coisa a se fazer, exato, né, que complica a gente ficar lá o dia inteiro. Mas tem a galera que isso aqui é o hangout deles, exato, eles estão lá batendo papo. Os caras já se fizeram encontro junto pra ir comer, tá ligado? Os caras não, no último episódio eu botei o áudio do encontro que rolou. É, então... E aí, tipo, é uma comunidade. É legal ver que se formou uma comunidade por causa de uma parada que a gente criou, sabe? É maneiro. Não, tem toda uma mitologia parada, mano. A galera tá o dia inteiro lá falando sobre jogo, sobre filmes, sobre séries, discutindo o. Como é que se diz? O folclore interno do grupo. Tem um bot lá dentro do grupo já que explica todos os memes que passaram e tal. Sim, isso é foda. Isso eu achei muito legal, ver a comunidade se organizando dessa forma. Galera, gente boa pra então, caralho. E aí eles criaram, e a gente sugeriu, eles fizeram acontecer, porque na verdade a gente só consegue dar ideia, mas pôr a mão na massa a gente não consegue. A prova disso foi você tentando fazer conta nesse episódio. E aí eles fizeram dois formulários que ajudam a gente pra caralho, que é o quê? Um formulário pra envio de notícias. Então você pode continuar mandando pelo Twitter quando você encontrar alguma notícia legal, tal, a gente também tá vendo. Mas se você conseguir entrar no formulário e mandar, ajuda mais ainda, que já vem bonitinho. É muito o seu mais nome, fácil. A sua arroba no Twitter e o link, é só isso. Você só precisa mandar três coisas. Depois a gente vai ver quem mandou primeiro, qual notícia que é, qual que não é. A gente vê aqui. E um outro formulário para envio de músicas, gloriosas músicas, trilhas do MPB. Sim! O tipo de música que eu tento colocar aqui no MPB, acho que vocês já perceberam, né? É música de videogame, porque é nostálgico. As músicas... loucas do cancioneiro popular, música galhofa do cancioneiro popular brasileiro, que é massa. Uns mashups de músicas que são mixadas com outras, que fica bacana e totalmente imprevisível, mas muito bacana. Então você pode entrar lá no formulário, tá lá o link no post, você manda as músicas. Faz que você link do YouTube, não precisa mandar MP3 porra nenhuma. É, só bota o link do YouTube, só isso. Se você vê uma música bizarra no YouTube, fala, porra, tá aí, essa música aqui combina com a trilha do MPB. Mesmo esquema. Eu quero ouvir do MPB. Isso, manda pra nós. Tá na postagem aí o link dos dois formulários. Ajude nós que a gente ajuda vocês. E é isso aí. Até semana que vem. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel Air living like? This might be alright. But wait, I hear the prissy bourgeois and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel Air. The plane landed, and when I came out, there was a dude looked like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet. I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate said pressure in a dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home, Bel Air. Up to the house about 7 or 8, and I yelled to the cabbie, yo, home, smell you later. Looked at my kingdom, I was finally there. He sat on my throne as the Prince of Bel Air. Fala galera, aqui é o Heitor Lopes e eu vim aqui falar pra vocês entrarem, serem padrinhos do MPB, pois nele vocês vão ter acesso ao grupo do Telegram. E cara, esse grupo eu vou te contar, se as pessoas soubessem o que acontece lá dentro, elas ficariam enojadas. E por isso que ele é muito bom. Abraço. Olá vocês, eu sou o Thiago Praciano e eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês querem conhecer gente nova? Vocês querem ampliar seu ciclo de amizades? Vocês querem conversar com pessoas de todo o Brasil que escutam o mesmo conteúdo fuleiragem que o Izzy e o Evandro colocam pra vocês toda semana? Que eu espero que seja toda semana. Apoiem o melhor podcast do Brasil. Seja um padrinho. Melhor ainda, seja um repórter do MPB. Lá você vai ter contato com pessoas maravilhosas, um grupo que só tende a crescer, só tende a fazer os outros crescer, um grupo maçônico, Illuminati, onde a gente discute assuntos importantes, extremamente ponderados na cultura universal, como perfis do Tinder, gifs de fobias e falar mal da vida alheia. Vire um padrinho. Auxilie o MPB. Não deixe essa porra acabar. Fala aí, galerinha do melhor podcast do Brasil. Que é a padrinha Roma Rodrigo Fufão. Estou vindo para o Enem. E antes de tudo, eu queria desejar um feliz aniversário para mim e para o Lizzy, que fazemos no mesmo dia. No caso, dia 5. E também eu queria convidá-los a participar do melhor podcast do Brasil, aonde tem altas zoeiras. O que mais que tem? Meus, pode pedir dicas no Tinder, pode zoar o Vinícius, pode me ignorar. E é isso, beleza? De sorte, parabéns a Izzy, parabéns eu, Rodrigo. Falou! Ho, ho, ho, despedida de Natal. Papai Noel faz o... Ah, safada! O que, que o Papai Noel faz com as unhas, Izzy? Ho, ho, ho. É. Que merda. Caralho. Puta que pariu. O cara tá contribuindo com o nosso padrinho pra ouvir um negócio. É o que tem, espírito natalino. Semana que vem a gente fala de panetone.